Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo começando na sua quinta-feira, pré-fim de semana. Hoje, dia 4 de fevereiro do ano de 2016. Aonde você estiver, tá em casa, tá no carro, tá trabalhando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um prazer imenso. Sou Silvio Ferraz e te faço companhia com uma hora de sucessos, uma hora com o melhor do sertanejão. Sertanejo de qualidade passa por aqui, com certeza. Olha, quero mandar um grande abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente, a audiência lá em cima. É maravilha, né? Por aqui muita informação também. Vou falar do Michel Teló. Teló mata a saudade e canta com amigos da época do grupo Tradição. Quem não lembra, né? Relembrando os bons momentos vividos ao lado dos companheiros da época do Tradição, o cantor Michel Teló divulgou no seu canal oficial do YouTube os vídeos das canções Barquinho Brasileira e também Pra Que Rumo Que Nós Vai. O encontro matou saudades de muitos fãs que cobravam do cantor uma gravação com o grupo novamente. Participando do DVD Baile do Teló, o gaiteiro Gerson e guitarrista Pecós e percussionista Araquipara e o baterista Anderson Moreira participaram aí do DVD do Michel Teló, né? Galera da antiga aí, do grupo Tradição. O novo DVD do Michel Teló tem um repertório com 15 canções inéditas. Além dos amigos do Tradição, o projeto teve participações especiais como a dupla Breno e César, Breno e Caio César, né? E seu Jorge, que legal, que canta. É a música Diz Aí Teló. A direção do DVD é de Joana Mazzucchelli. Que legal. Michel Teló aí bombando. A música dele tá bombando. É o Baile do Teló. Que tem várias músicas bacanas tocando aqui no Central do Sertanejo. Mas tem uma música que tá muito bacana também. Tá bombando demais. É a Paula Fernandes. Piração. Começando a sua quinta-feira. Começando o Central do Sertanejo. Não sei o que faço, perdi o juízo. Cansei desse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou. Quando eu te vejo, amor, eu esse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou. Me abraça e vem dizer que sim, que gosta e quer voltar pra mim. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Essa paixão tá acabando comigo. Eu fico sonhando com esse momento há tempos.